Aninha Rocha, gostosinho com Alex Gomes e Cristense. Swing, pai. E chegou a Rocha, todo mundo tá fazendo esse passo novo que a galera tá metendo. Titio e titia, mamãe e papai, todo mundo tá fazendo que tá gostoso demais. Arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela e rebola, reboladinha. Arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela, rebola gostoso, vai, vai, vai. E arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela e rebola, reboladinha. Arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela e rebola, reboladinha. Eita! Arrocha e vem! Vem arrochar com Alex Gomes! Chegou o arrocha e todo mundo tá fazendo esse passo novo que a galera tá metendo. Titio e titia, mamãe e papai, todo mundo tá fazendo que tá gostoso demais. Arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela e rebola, reboladinha. Arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela e rebola, reboladinha. Arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela e rebola, reboladinha. Arrocha, arrochadinha, arrocha, arrochadinha, pega na cintura dela e rebola, reboladinha. Rebola gostosinho, vai. Arrocha e vem. Alex Gomes e Cristense. Arrocha, mamãe.